Estou ouvindo pelo meu lado, chegou agora. Tipo, a sincronização, o metrônomo, ele está batendo no mesmo tempo aqui e no Discord, que é do Luiz.